prazer e ter energia só pra te amar. Não quero saber, só penso em você. Não penso em outra mina, só penso em te ganhar. Eu curto o mar pra te molhar. Eu roubo o sol só pra te enxugar. Eu pego a lua pra te iluminar. Eu vou comprar o céu só pra te dar. Ah, sem você, não penso em outra mina, só penso em te ganhar. Eu curto o mar pra te molhar. Eu roubo o sol só pra te enxugar. Eu pego a lua pra te iluminar. Eu vou comprar o céu só pra te dar. Oh, na, na.